Chanel 6310, pista 10 livre. Está autorizado o pouso, vento é 10 graus, 07 nós. Vente livre pouso, pode confirmar o vento, por favor, 6310? Afirmo, é 10 graus, 07 nós. 1-1-0, confere. Vente grato livre pouso, 6310. O voo 885, decolado ao 00, chame o controle, 120.8, boa viagem. 28 graus, boa. Salvador, boa noite, boa no 885. No 885, contato radar, vigilante. 885. Chanel 6310 no solo 02, libera a direita, 1219 o solo. Liberando a direita, 1219, Chanel 6310. Boa noite, sala de Salvador, Oxané, 6310, livrando a sua escuta, ingressando na aula. 6310, Alfa Juliette, portão 612. Alfa Juliette, 612, Oxané, 6310, sente. 1885, chame Recife em 1251. 251, grava, boa noite. Salvador, boa noite, Web 5837. Coisa 27, Galeão, 360, 3A, VP Zulu no 0, decola 0, curva direita, saída da Eule da Bridge, controle 1, 20, decimal 8, acena 5106. Galeão, 362A0, 10, curva direita, da Eule da Bridge, virou Zulu 10. 208 ao controle, 5106 ao transponder. Reporta o push, 57. Obrigado. 604, desça e mantenha 4 mil pés, chegada a Mari 1014, no 04. Good evening, Swiss Super 1, with information out of level 1, 90, descending to level 160. Fatality Sierra Triple 1, descending 4000 feet. Connection 014, bombs arrival. Follow the auto arrival, descending 4000 feet of QNH 01014, with level 1. Okay, a bomb arrival. Oh, roger, the bomb arrival. Controle, Salvador, boa noite, Passaredo 2226. Passaredo 2226, desça aí, mantenha 5 mil pés, chegada Mari 1014, ajuste. 0014, é o ajuste, paciente da ótica, por gentileza, qual nível autorizado? 4 mil pés. 4 mil pés, obrigado. Corrigindo, 5 mil pés, o 2226. É, 5 mil pés. Bruno 604, autorizado 2000 pés, curva na final do ILS X-Ray, 1014. Marcos A, final X-Ray, cubile 14, gol 1604, SA 2000 pés. Amadora Santos 3662, já no 08, essa informação do Brasil, está solicitado para Natal. Santos 3662, Natal 370, VP Zulu no 0, decola a pista no 0, curva esquerda, sai da Puca, transição no Zimpar. Controle 1-20-8, aciona 5-1 no 3. Autorizado 370, Puca, Zimpar, VP Zulu 0, Natal. Roda 105, vai dizendo 208, 113, transforma em 3662. Seja muito correto, eu posso puxar para assinar 3.003. Cogitando 3.002. Delta Charlie Sierra 111, reduce speed to 210 knots. Roger, Twin Star Tube 1, reducing speed to 210 knots. And you confirm your call sign? Call sign is Twin Star Tube 1, 111. Three Star, Roger. Passarei 2226, o número 3 na aproximação, reduz a 2109. Reduzindo 2190, passarei 2226. Start 111, after Taylor, descent 2,000 feet, VNH 1014, report reception localized 110. Roger, Delta, after leaving Vero, we will descend 2 South. We talk to H1014 and call you established on the local level. Thanks for trouble. Parede 2226, desce para 3 mil pés, ajuste 1014. Para 3.010, 1.4.2226. Reducing speed to 170 knots. Reducing speed 170 knots, trouble 1. Processo 2226, reduza para 1.80 knots. Reduzindo agora 1.80, passarei de 2.6. Estabilizado com 1.604. 1.604, compete LSX, chame torre 1.18, desse 1.95. Torre 1.295, gol 1.604. É 13 no 0, Recife, 350 via Perusco 58, decola a pista no 0, curva esquerda, saída Pulga, transição Caju, controle 1-1-1, corrigindo, controle 1-2-0 da cima 8, acionando 5-1-1-1. Frente autorizado nível 350 para Recife, Oxané 6310, decola da pista 1-0, curva esquerda, Pulga, Caju, 1-2-0 da cima 8, controle saída, 5-1-1-1 no transponder, é o Oxané 6310. Correto, reporta push, 6310. Aí, reportar pro push, 6310, obrigado. Oi, Salvador, gol 1604, passando Índia Serra com 3 checados. 1604, pouso autorizado, cabeceiro 10, vento 1.10 graus, 9 knots. Livre pouso, pista 10, gol 1604. Fortaleza 370, autorizada. Via Pesulou no 9, decola pista no 0, para a esquerda, saída Momo, transição Frote. Controle 1-9, 1-2-0, décima 8, aciona 5-1-4. 895, clear for that 1-0. Yeah, police service now over the tower 1-8-9-5, clear for the approach. Throttle 1-5. Fechamento correto, aponta push, 3-2-8. Desculhe o ataque do 5-8-2-7, 1-2-6 a bordo, 4 horas, Guarulhos. O 5-8-2-7 está aqui sem índio, com esperador 8-9-5, que ninguém no 0-4, bom voo. Índio 8-9-5-1014, obrigado, aquele abraço. Torre de Salvador, uma excelente noite. 5827, próxima ponte, espera decola de imediato. Webjet 5827, mantém o ponto de espera. Amanhã, boa noite. Boa. Salvador, autorização Salvador, o script 52 na meia da Washington, autorização para Aracaju. O 52 no meia, o horário previsto aqui 2302, porque há dois minutos já está chegando o sistema para a cópia. Excelente, a versão da sua escuta está um pouco adiantada, muito obrigado.